de quem me conhece. A alma, feridas que me doem, lembranças que corroem. É a minha chama que se apaga. Cura-me, Senhor. E ele quem fala com você agora. Ouço a oração de quem me chama.